que está em Lucas 15. Eu creio que muitos aqui já leram e ouviram várias e várias pregações a respeito desse texto, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou dividir ela em duas pregações. Eu vou começar hoje e vou terminar numa próxima pregação. Semana que vem é você, irmão. Não fuge. Lucas 15 fala assim. No versículo 1 e 2, algo que você nós vamos compreender a respeito de parábolas, o texto fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, todas as vezes que você for ler uma parábola de Jesus, você, na tua mente, você tem que ter um pensamento muito claro. Saber para quem Jesus está compartilhando tal parábola. Então, quando Jesus ele parava para compartilhar uma parábola, ele tinha uma visão ampla, ele olhava a multidão e ali ele via os doutores da lei, ele via os escribas e fariseus, ele também via ali pecadores, enfim, ele conseguia enxergar todas as pessoas. E daí você pega, quando você tem esse conceito, quando você vai ler uma parábola, você começa a enxergar que Jesus ele está falando para uma determinada pessoa. E Lucas 15, nós caímos no erro quando eu e você nós pegamos a partir do verso 11, que fala do filho pródigo, e achamos que o texto se resume só naquilo ali. E isso não é verdade. Nós entendemos aqui bem claro que ele começa desde o versículo 1 até chegar, terminar ali na parábola do filho pródigo. Então, no começo ele fala da ovelha perdida, e aí ele contextualiza, ele fala todo ali o momento da ovelha perdida, e ele também fala da dracma perdida, a mulher que perde a dracma, e de repente ela acha esse dracma, e convida todas as amigas e celebra ali um momento de grande festa ali para ela. E aí Jesus propõe uma outra parábola, só que essa outra parábola é como se Jesus olhasse em meia multidão e ele visse o que de fato acontece aqui no versículo 1 e 2. Os fariseus fazendo aquele forfé, fazendo aquele fervo, fazendo aquela agitação no meio do povo, questionando, cutucando o outro, né, querendo colocar Jesus ali em maus lençóis, querendo colocar ele ali na parede como se ele não tivesse autoridade para falar tais coisas. Aí Jesus olha para eles e logo Deus traz essa revelação do filho pródigo para ele. Então, quando você lê o texto, né, ou seja, a parábola aqui de Lucas 15, a partir do versículo 11, a respeito do filho pródigo, você tem que ter isso em mente, que ele está falando para os fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. O maior objetivo dele é esse. E muitas vezes eu e você nós pegamos no modo evangelístico, até mesmo quantas pregações eu já ouvi a respeito disso, falando daquele que estava na igreja e de repente se desviou e caindo em si ele retornou à casa do pai. Não é errado pensar assim também. Nós podemos também aplicar isso. Porém eu quero aqui juntamente com você hoje dar início aqui a uma ideia a respeito desse contexto farisaico que está por trás. Né, e levar você a compreender que muitas vezes eu e você, nós estamos na igreja, nós vivemos na igreja, porém nós temos o coração também, muitas vezes, como se estivesse lá fora. Aí nós estamos aqui, estamos cansados, sobrecarregados, nós estamos aqui fatigados, domingo a domingo, é um peso para você sair da tua casa para estar aqui cultuando a Deus. Isso, meu querido, é normal no nosso meio, é natural no nosso meio. Porém, o que vai determinar aquilo que Deus tem na tua vida é a partir do momento a posição que você tomar em Deus. Falar, não, eu quero dar um basta nisso. Eu quero começar a compreender e entender aquilo que Deus tem para a minha vida. Aquilo que de fato Deus quer que eu faça. E aqui nós vemos algo muito interessante em Lucas 15, que fala assim, a partir do versículo 11, se você estiver com a sua Bíblia, você acompanha comigo. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Ele disse: pai, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Amém? Deus, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor permita que frutifique como semente a 30, 60, a 100 por 1 nos nossos corações. Nós clamamos para que o inimigo, para que o nosso adversário não tenha autoridade para vir no nosso meio e roubar aquilo que diz respeito à tua revelação, à tua palavra. E eu oro para que na mesma medida que esse texto aqui tem se tornado rema à minha vida, eu oro para que venha sobre os meus irmãos, sobre cada um que aqui está, Pai, gerando vida e vida em abundância. Deus, é em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Então aqui nós, o que você precisa compreender aqui é que nessa explanação aqui dessa parábola, Jesus, ao compartilhar esta parábola, os fariseus, meu querido, se eu e você não tivesse uma concepção de estar lá no momento e visualizasse a atitude deles, foi extremamente horrível. Eu creio que muitos deles ali davam um pulo de ódio, de raiva de Jesus, de ouvir Jesus compartilhar tal parábola. Por que isso? No decorrer aqui eu vou compartilhar com você, você vai compreender mais. Porque, na verdade, os fariseus, eles, dentro de toda uma atitude, ou seja, dentro de uma explanação ali do judaísmo, tudo que Jesus começa, a forma como Jesus começa aqui, para eles era uma crise aceitar aquilo. Porque a crise ali no início do texto é o quê? Quem é ele que se assenta com pecadores? Quem é ele que se diz filho do Senhor, filho do Deus Altíssimo, e está andando com prostitutas, andando aí com várias e várias pessoas aí que não condiz com aquilo que nós estamos vivendo perante a lei? Então, na crise de um fariseu, ao escutar aqui esse Jesus falar a respeito disso, meu querido, eu fico imaginando eu na minha mente, que tamanho ódio foi para um fariseu ouvir esse texto aqui, ouvir esse momento aqui. Agora, o que eu queria, juntamente com você, é que nós compreendêssemos aqui algumas coisas que levaram a esse filho ter tais atitudes e perder tudo aquilo que até então o pai dá para ele. Pai permitiu que ele recebesse. Né? Aqui o texto ele fala muito bem claro. Mas o novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Lucas 15, versículo 12. Eu separei aqui o primeiro ponto, onde eu acho de grande importância, onde eu e você nós precisamos compreender para não vivermos esgotado espiritualmente aqui dentro da igreja e no nosso dia a dia. Né? Se eu talvez fizesse uma pergunta aqui, você fosse sincero com você mesmo, não tivesse vergonha do teu irmão no lado, mas não precisa fazer, perguntasse aqui, né, o teu tempo de cristianismo e na situação que você está hoje, se você está esgotado espiritualmente, está cansado, achando que não há solução para você, talvez aqui muitos, na sinceridade, erga a mão e falem: eu me encontro assim. Há momentos que talvez não hoje, mas existem momentos na minha vida que eu me deparo com isso, com essa canseira espiritual, de não saber o que fazer, como fazer. Né? E aqui eu consigo identificar algumas áreas que esse filho teve como postura, onde eu e você temos que agir em Deus para não ter isso e permitir que Deus resplandeça a glória dele sobre nós. Primeiro deles, que está lá no próprio versículo 12: pai, quero a minha parte da herança. Aqui vemos que ele quebrou o princípio do tempo. Lá em Eclesiastes, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, essa atitude desse filho, no momento em que ele chega para o pai e pede a herança dele, ele está quebrando um seríssimo. Ele está quebrando aqui algo muito precioso, que é o tempo, um princípio do tempo. Então, a palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes 3, versículo 1, fala que existe tempo para todas as coisas, para tudo, todas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: todas as coisas, não algumas. Há momentos na nossa vida que nós queremos achar que existe, para algumas coisas, o tempo de Deus não se encaixa. Quando nós falamos de tempo, algo que nós precisamos compreender a respeito de duas palavras, que está no conceito do tempo de Deus e o tempo do homem. Tempo de Deus, a palavra original, quer dizer kairos, que é a palavra que está falando a respeito do tempo de Deus para a minha vida. E um outro texto também que também fala a respeito de tempo está relacionado ao Cronos, que é aí o teu reloginho aí, ó, que fala da tua cronologia, que é algo que está relacionado ao nosso tempo, que é as nossas 24 horas que nós temos. Né? E eu creio que para muitos aqui, se você pudesse acrescentar mais umas 5 horas no teu dia, você faria isso, não faria? Né? Então eu quero já trazer uma dica para você fora da palavra: nunca diga que você não tem tempo para as coisas. Diga que você não sabe organizar o teu tempo, é diferente. Porque tempo nós temos e de sobra, porém nós não aproveitamos o nosso tempo. Por exemplo, assim como eu, quantos de vocês conseguem ficar assistindo um filme 1h30 e não conseguem ficar meia hora orando? Não é verdade? Isso é um fato ou é só comigo que acontece? Eu estou confessando para você que comigo acontece isso. Né? Muitas vezes eu consigo ficar aí 1h30 ou até mais jogando bola, fazendo qualquer outra atividade aí de esporte, não estou condenando nada disso, tá? Só estou falando para você que, de fato, nós não sabemos organizar o nosso tempo. Nós fazemos qualquer outra coisa, vamos para a academia, ficamos 1h30 lá cuidando do nosso físico, que não é o meu caso. Vamos para vários e vários coisas nós fazemos aí na vida. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos ficar 1 hora se dedicando na palavra, nas escrituras, entendendo aquilo que Deus tem a nosso respeito, conhecendo de fato quem é Deus. Então, eu e você, nós temos um anseio dentro de nós de conhecer a Deus. Temos ou não temos? Nós temos esse anseio. Só que, muitas vezes, nós queremos buscar aí, através de palavras de pessoas, ou só do pregador que vem aqui, ou da internet, ou algo pronto, mas nós mesmos, nós não temos a disciplina de parar diante de Deus e nos dedicarmos ali às escrituras. Abrir ali no mínimo umas 2 Bíblias ali com versões diferentes e começar a estudar a palavra de Deus. Começar a conhecer a Deus. Permitir que Deus se revele a você na própria palavra dele. Naquilo que ele já deixou claro para mim e para você. Você consegue compreender isso? Eu estou só colocando na questão aqui do tempo nosso. Então, na verdade, você não precisa ter mais tempo. Você precisa só aprender em Deus a ser mordomo do teu tempo. Né? A ser alguém que consegue organizar o tempo. E aproveitar aí durante a semana, durante o mês, durante o ano. Né? Você ter essa disciplina, né, da busca, tanto de Deus como para o teu benefício também. Né? Ter o teu lazer, ir no teu cinema, curtir com os amigos. Isso aí eu creio que faz parte também. Né? Mas eu acho só que o que está errado, muitas das vezes, é nós priorizarmos mais isso e esquecer daquilo que também é importante para nossas vidas, que é buscar a presença de Deus para mim e para você. Amém? Então, aqui nós vemos um princípio muito importante em que esse filho, ele quebra. Ele chega diante do pai e fala: pai, eu quero a minha herança antecipada, eu quero que o senhor me dê aquilo que compete a mim, aquilo que é direito meu, eu gostaria que o senhor repartisse e fizesse uma repartição e desse já para mim essa parte minha. Só que veja aqui o que Provérbios 20, versículo 21 diz. Por que que eu insisto que ele quebrou esse princípio? E você vai ver com o decorrer aqui do texto que ele acaba perdendo tudo. Por causa disso aqui, ó. Provérbios 20, versículo 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Em outras versões diz assim: a herança que você toma antecipada, ela vira maldição. Ela não é abençoada. Então, meu querido, se eu compreendo em Deus, que Deus, ele estipulou um tempo dele, E esse tempo dele eu preciso encaixar no meu cronos, que é o meu tempo, as 24 horas. Eu preciso compreender aquilo que Deus tem para mim. Deixa eu ser chatão aqui agora, tá? Não fique bravo comigo, solteiro, mas eu tenho que falar. Por exemplo, hoje eu e você, a palavra de Deus nos fala, se não me engano, em 1 João 2, versículo 14, se eu não me lembro bem, fala a respeito de João trazendo um conselho para os jovens. Ele fala assim: jovens, sois fortes porque venceste o maligno. E a palavra de Deus permanece em vós. Já ouviram esse texto? E se você estudar a respeito da juventude em Eclesiastes, o texto relacionado ao tempo, ele está muito condicionado a uma força. Então, se você pegar, por exemplo, eu que estou novão, falar para nós subir um morro aí para fazer um, ir lá no Anhangava ou qualquer outro lugar, no Pico do Paraná, eu ainda aguento. Agora, se você pegar, por exemplo, o Maurício, o Vandão, que já estão mais de idade, pode ser que eles não aguentem. Apesar que você está vindo de lá, né, Maurício? No final de semana, você vai para lá, né? Mas o que o texto está falando? Que no determinado tempo de Deus, que está relacionado a uma força, que é um período teu de idade, existe uma força em você que você precisa discernir para que existe essa força. Meu querido, nos meus 17 anos aí de idade, hoje eu estou com 35, mas na minha época dos 17 anos, eu saía na quinta-feira para ir para um som, para festa, e voltava só na segunda da outra semana. E o que eu quero falar com isso? Existia. Então eu chegava em casa cansado, arrebentado, estava ali com a mãe querendo me matar, o pai, todo mundo mais ali. Aí chegava um amigo meu, eu já querendo tomar um banho para dormir, chegava um amigo meu, Brunello, vamos fazer tal coisa. Lá estava eu de novo. A mãe, mas de novo, é isso aí, já passou a semana fora de casa. Por que eu falo isso? Porque isso é real, não é real. Se eu pegar hoje a minha realidade, ou a realidade de alguns aqui, acima dos 30, talvez não vai acompanhar você que tem aí seus 17 até os 25 anos de idade. Porque esse tempo é um tempo em que Deus separou para você conquistar. Tanto que se você estuda o Velho Testamento ele traz esse princípio aos jovens. Que os jovens ele tinha que plantar uma vinha, ele tinha que ter uma casa, aí ele ia para a guerra, e quando ele voltasse para a guerra, essa ida dele na guerra era o período onde ele estava noivo, onde ele já tinha escolhido alguém, onde Deus já tinha separado alguém. Aí ele ia para a guerra, e se na guerra ele tivesse sorte de voltar vivo, ele voltava ali e ele constituía uma família. Ali ele começava o processo de constituir uma casa, uma família, enfim, cumprir aquilo que Deus tinha constituído para ele naquele período. Hoje não é diferente. Para aqueles que não vão para o exército, não vão para a guerra e não, nem vão precisar, porque nosso país não vai nunca acontecer isso. Mas eu digo aí que você está numa constante guerra. A tua faculdade é uma guerra para você. O teu período aí onde Deus colocou para você se formar, ter uma profissão, constituir uma família, ter uma casa. Então você pega aí hoje com... Vou conversar aqui com a minha irmã, Sirlene. Com quantos anos termina o segundo grau? 16 para 17. Se ele fazer uma faculdade de 4 anos, com 22 ele está formado. Isso? Quantos aqui tem 22 anos aqui? Levanta a mão para mim, quero ver. Ah, Celso, por favor, o outro aqui também. Quantos aqui já são formados em alguma faculdade? Erga a mão para mim, por gentileza. Bem alto, se para mim ver. Você tem quantos anos, irmã? Faça o favor de falar para você, que não convém perguntar o... Quantos anos tem uma mulher, mas fale para nós. 28, você terminou tua faculdade, você tinha quantos anos? 19 anos. Tá, mas deixa eu... Vamos aqui, você entender onde eu quero chegar. Então, se você... Então, hoje, né, dentro da minha expectativa como pai, eu tenho duas filhas. O meu desejo é instruir elas no caminho em que elas devem andar, para que quando elas crescerem, elas jamais se desviem. Assim diz a Bíblia. Então, qual que é a minha função, minha e da minha esposa? Tentar trazer um entendimento a elas, a tal ponto que dentro de uma escolha em Deus, elas têm a opção de viver aquilo. E Deus, à medida que abençoar elas, e elas aproveitarem esse momento na vida delas, elas vão chegar, com 22 anos, vão estar formadas, já vão ter uma profissão, onde vão adquirir ali já um bem para ela, constituir uma casa, ou seja o que for, junto com a minha ajuda também. Aí o que eu quero falar com isso? Que muitas vezes, o bichão, o miseravão que nos atenta aí todos os dias, ele faz o quê? Sabendo disso, o alvo dele é vir e roubar a tua força. Mas como que ele faz isso? Antecipando o tempo na tua vida. Por exemplo, Deus criou o sexo e chamou de casamento. Amém? Deus cria o sexo e chama de casamento. O diabo chega para mim e para você e fala, ah, pare, rapaz, negócio de casar virgem, essas ideias de gente louca, de crente, isso não serve mais. E foi lá para a época da Bíblia. Hoje não tem nada a ver. Até porque você precisa conhecer com quem você vai viver. Não é isso que o mundo expressa? Não, conheça antes, que dali você vai ver se é bom, se vale a pena você viver o resto da vida ou não. O mundo oferece isso para mim e para você. Só que isso, você sabe talvez muito bem, assim como eu, que num período onde você está guerreando para você estudar e ter uma formação ali acadêmica, um sentimento no teu coração que gere ali um dúbio coração, ou seja, que gere um outro sentimento, um outro foco no teu coração, isso não enfraquece você? Ou só enfraqueceu eu? Pode ser que tenha, porque comigo aconteceu isso. A ponto de eu me desequilibrar a tal ponto que achar que o refúgio para mim é nas drogas. Ah, quer saber, agora já estou perdido mesmo, vou me enfiar nas drogas. Que leve tudo a breca. Então, talvez, você falte esse discernimento de compreender que, de fato, esse tempo que você está vivendo hoje é um tempo para você conquistar. É o tempo de você esperar em Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Gênesis, no início, que Deus cria o homem. Amém? Cria o trabalho, dá responsabilidade ao homem. Ó, você vai começar a dar nome a todos os animais, tudo que está aqui é teu. Ó, você vai governar juntamente comigo. Vai ter um momento aí que eu vou chegar, nós vamos trocar uma ideinha, vamos, né, ceiar junto, vamos dar risada, vamos brincar. Né? E de repente dá essa responsabilidade para o homem e Deus aprova isso. A tal ponto que o homem chega ali e fala, cabrito. Aí, será? Será que não podia ser pato? Ou marreco? Leitão. Aí Deus não ficou questionando. Deus tinha dado essa autoridade para o homem, porque era um período dele ali. Aí, de repente, que ele faz todas as funções, aí Deus olha algo no coração dele. O que fala lá no texto? Viu que ele estava? E esse só, na tradução original, fala como se ele estivesse vazio. Né? Não era feliz, irmão. Oh, deixa eu trazer um princípio para você, não vou entrar muito nisso, não. Depois, se quiser me questionar, nós conversamos depois. A Bíblia traz um princípio ali como se ele estivesse vazio. Por que vazio? Estivesse faltando algo. Tanto que, por que que Deus, eu faço uma pergunta para você, por que Deus não se levanta ali no momento e não faz da terra também a mulher? Deus faz de quem? Uma dica? Costela. Justamente afirmando esse princípio que eu e você, nós só somos completos. Eu defendo o casamento, irmão, porque eu sou feliz no meu casamento. Glória a Deus eu ter casado. Achei que eu nunca ia casar e casei. Então, o casamento, na verdade, nada mais é a junção dos dois, onde Deus olha para o homem e para a mulher e vê que aquilo ali é bom. Aquilo ali é agradável aos olhos dele. Então, ou seja, você solteiro, você só será completo e muitas coisas Deus só vai poder dar para você dentro do casamento. Fique bravo comigo, irmão, se você não queria casar. Então, existem coisas que você vai receber só no período de casamento. A herança tua, relação a casamento, a sexo e muitas outras coisas, ela está simplesmente contextualizada dentro do casamento. Aí, hoje, muitos casamentos estão sofrendo e passando aí consequências, o cara não consegue identificar o porquê, porque já se roubou, ou seja, já se rompeu, ou já aconteceu algo antes do tempo. Foi tomada uma herança antes do tempo. Aí vive lá um ciúme excessivo, existe lá vários outros fatores como consequência e não consegue identificar o porquê. A Bíblia é bem clara, meu irmão, que se você tomar antecipadamente, não vai dar certo. Eu creio, no que diz respeito a um casamento, que o que faz um casamento ser bom, agradável e de acordo com a vontade de Deus é o princípio de Deus. E não a pessoa que Deus, muitas vezes nós colocamos que Deus preparou alguém para alguém. Me perdoe se você acreditava nisso, eu vou ter de descontradizer agora aqui. Eu não acredito nisso, irmão. Porque se eu acreditar que Deus preparou a Odete para mim, que está ali cuidando das crianças, dando aula para as crianças, minha maravilhosa esposa, se eu acreditar que Deus, desde o início, separou ela para mim, o risco poderia ser grande de nunca nós nos encontrarmos. Ou talvez você que está aqui solteiro, você nunca vá casar. Porque talvez aconteça... Não, se eu pensar nesse sentido, que a vontade de Deus é que já exista alguém preparado para você. Se eu pensar dessa forma, pode ser que você nunca mais case, porque o teu namorado talvez hoje esteja morrendo por causa do álcool aí, vai bater o carro, vai morrer, porque isso é normal aí no mundo, é o que acontece. E você não vai poder conhecer ele. Ou talvez teve por opção outra coisa que eu não posso falar aqui publicamente. Trocou você. E aí você não vai conhecer ela. Então é injusto eu pensar dessa forma. O que eu tenho que entender é o seguinte, eu tive namorados no período de igreja, que se eu optasse em pegar o princípio de Deus e estabelecesse, talvez vocês nunca iam conhecer a Odete, iam conhecer essa outra pessoa que eu comecei namorado na igreja. Então o que estabelece a vontade de Deus, o que permite que a mulher que hoje, você que já é casado, está do teu lado, ser a mulher de Deus para você, é o princípio estabelecido, aquilo que Deus tem como princípio dentro do casamento, inserido dentro do tempo chamado casamento. Então é esse princípio que você estabelece e torna um casamento de acordo com a vontade de Deus. Então se você está aqui hoje e tem dúvida se a pessoa que você está namorando é a pessoa de Deus para você ou não, meu querido, tem tudo para ser. Sabe como? A partir do momento que você pegar os princípios de Deus, estabelecer dentro do teu namoro, dentro do teu noivado, e permitir que Deus abençoe, até que no determinado tempo chegue o casamento na tua vida. Se você parar para ver todos os namoros que você terminou, aquelas pessoas que você amou mesmo, que ela, né, o homem, principalmente o machão, que não quer admitir que sofre, eu gosto de admitir, eu sofro. Eu sofri. Ah, como eu sofri. Chorava sozinho no meu quarto, olhando os pôster do Kiss. Pôster do Iron Maiden, pôster do Saxon, pôster de Metallica, e chorava. Miseravadas. Tem cheio de mulher e eu estou aqui sozinho. Passando o ano, mais uma virada de ano sozinho. Então talvez você não queira confessar como eu, mas você sabe que você sofre quando você rompe um relacionamento, que você termina um relacionamento. Mas sabe por que você sofre? Porque já existiu algo que antecipou a herança na tua vida. Você se doou de alma, coisa que só pode acontecer no casamento. Por que o sexo? Por que ficar batendo essa questão do sexo? Porque o sexo, na verdade, perante Deus, é um casamento. Existe uma aliança entre os dois. E quando você chega para ela e vê que não quer ela mais, o que ela não quer você, você rompe, você só terminou o relacionamento. Mas aquilo que diz respeito à alma dela, o sentimento dela, a vida dela, está em você talvez até hoje. Talvez se eu colocasse aqui uma música, aqui, vamos colocar aqui um Bon Jovi, alguma coisa que mexa com o teu coração... Alguma coisa que mexa com o teu coração, pegar uma música que toque no teu coração. Eu tenho certeza que se você viveu com tal pessoa nesse determinado tempo, você vai lembrar. E se deixar bem quietinho, não tiver ninguém perto de você, até uma lágrima corre do teu rosto. Então, meu querido, quero incentivar você, jovem, se dedica aos teus estudos. Você que está namorando, peça misericórdia de Deus para você conseguir se manter firme, que não é fácil. Há de você falar para mim que é fácil, tem que dar uma taça para você, não é fácil. Você tem que se abster de muita coisa, você tem que entender que, na verdade, é um tempo, né? O namoro mesmo. O momento do noivado, ontem nós tivemos ali no noivado da Laiane e do Alex. Aleluia. Noivaram ontem. Então esse é o momento onde nada mais, nada menos, é o momento de se conhecer. Veja uma expressão que existe nos casamentos atuais. Os dois estão ali casados em determinado momento, namoraram ali 2 anos. Sem princípio, sem nada. Desculpa, nós estamos tudo em adulto aqui. Furufandinho, fazendo a maior festa ali da carne. Aproveitando tudo que tinha direito, tudo que a carne tinha para oferecer, eles estavam ali, né? Louvando o bicho. Aí, de repente, casam. Ah, vamos casar, casaram, tal. Teve lá a benção, pediram para o pastor, para o padre, para alguém, foi feito ali a benção. Aí chega um determinado momento, que nesse período de 2 anos estava ali, toda vez que eles se encontravam, eles só queriam saber de beijo e abraço, e vamos, e vamos, e vamos. Aí, de repente, casaram, começa toda a rotina do lar, que muitas vezes você não vai poder ficar só no braço, no abraço, no aperto e no vamos ver. Aí, de repente, você começa a ter momentos em que você está ali na mesa, tomando um café, almoçando, e de repente você começa a ter uma conversa entre os dois ali. Ué, mas espera aí, eu não sabia que você pensava assim. Eu não sabia que você achava que era isso. Passou. Aí, no outro dia, de repente, acontece alguma coisa, ela chega, amor, vem aqui, ajuda a lavar as tuas cuecas, alguma coisa. Não, bem capaz. Você que lave. Até a tua função é essa dentro da casa. Ela já começa, meu Deus, com quem eu casei? Sabe por que muitas vezes isso acontece? E acontece, meu querido, não vai achar que não. Acontece até no nosso meio, como cristão, muitas vezes acontece isso. Sabe por que isso acontece? Acontece porque no período do noivado, onde é o momento onde eles precisam sentar e estabelecer planos e projetos para uma futura família, eles não ficam fazendo isso. Eles não se dão a conhecer um ao outro. Porque eu não vou falar para vocês, eu não vou mentir para vocês, e ontem eu ia falar isso para o Alex e para a Laiane, para todos os noivos que estão aqui, eu prefiro que você se separe no período do noivado do que depois de casado. Porque depois de casado, se isso acontecer, tem que orar para você um dos dois morrer. Porque é só assim. A Bíblia traz isso como entendimento. A Bíblia só dá a condição da separação por causa da dureza do vosso coração. Isso é bíblico ou eu estou mentindo para vocês? Ou é o que eu acho que é? Não é, é o que a Bíblia diz. E eu não posso isentar isso. A partir do momento que eu isentar isso, miserável sou eu aqui na frente, passando heresia e asneira para vocês. Então, na verdade, eu prefiro que isso aconteça nesse período, que é o momento onde não existe uma aliança por completo diante de Deus, né, e dos homens, publicamente, do que chegar nesse momento aí e acabar tendo que se separar porque não acredito que eu casei com você. Eu não conhecia esse homem. Mas claro que não conhecia. Estavam só grudados. Como é que vai conversar um com o outro se a boca só está grudada um com o outro? Não é verdade? Estou mentindo? Então, meu querido, aproveite esse tempo. Né? Aproveite para se conhecer. Você que está aí no namoro, você que está no relacionamento, você que está noivo. Sentem juntos. Né? Vão para uma praça pública. Fiquem lá, onde todos veem vocês, com um caderninho na mão. Vamos, o que nós vamos fazer? Que cor vai ser nossa casa? Que cor vai ser? Né? Quantos filhos vamos ter? Vamos ter filho? Não vamos? Aonde vamos trabalhar? Sabe que você já está? Uma coisa eu tenho por princípio para mim. O cara que um dia chegar na porta da minha casa, Deus tem misericórdia, duas meninas eu tenho. Chegar na porta da minha casa, querendo conhecer minhas meninas, querer ter um relacionamento com elas, a primeira coisa, sabe o que eu vou julgar como pai? Você que é pai, pegue por princípio para você, se ele trabalha. Porque a Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia cria, Deus cria o homem, cria o trabalho, e depois do trabalho cria a mulher. Então está aí um princípio bem claro para mim e para você. Né? Então você, que ainda é solteiro, mas que você não tem uma profissão, que você não tem um namoro, queridão, reveja o teu conceito a respeito do momento que você está inserido aí. Talvez é tempo em Deus de você separar, chegar aí, querida, siga a tua vida, eu sigo a minha vida, vamos orar a Deus, pedir para Deus ter misericórdia, se um dia for da vontade dele, nós vamos voltar, vamos casar, constituir uma família. Mas talvez não seja o momento hoje, talvez hoje você está aí só sendo roubado, permitindo que se torne uma maldição na tua vida em lugar de ser benção. Amém? Vamos continuar aqui? Quanto tempo tenho ainda? Tenho bastante tempo ainda. Aqui neste contexto, o filho segundo a lei deveria ser apedrejado por desonra ao pai. Para os servos que estavam perto, a expressão dele chegou como: para mim o Senhor já está morto. Ou seja, o Senhor não é mais o meu pai. Então, se eu pego esse texto aqui no pé da letra do que Jesus está afrontando os fariseus, que os fariseus se indignaram justamente por isso. Porque ao expressar aqui que esse filho chegou e pediu a herança antes do tempo, segundo a lei, né, de Moisés, segundo a lei farisaica, toda a doutrina da lei, ele tinha que ser apedrejado em praça pública. Sabe por quê? Porque ele desonrou o pai. Ali ele expressou nada mais, nada menos o seguinte: ah, eu... É como se ele chegasse assim: eu não tenho pai, meu pai já morreu, chegou perante o pai, meu pai já morreu, o senhor já morreu para mim, então eu quero que o senhor separe o que é meu e me dê, porque eu vou vazar daqui e vou cuidar da minha vida. E meu querido, no que diz respeito a honrar pai e mãe, quantos amigos meus eu já vi morrer aí com acidente, com droga, que muitas vezes pastores, diáconos e presbítero e padre, muita gente para consolar a família diz, ah, mas era vontade de Deus que isso acontecesse, que é outra coisa que eu não creio. Talvez outro dia eu explique isso para vocês. Né? Mas que teve ali por brecha na vida deles a desonra do pai e da mãe. Quantas vezes eu entendi e tive o privilégio de pedir perdão antes do meu pai falecer e tenho cada dia. Hoje eu já não peço mais porque eu sei que já liberei isso no meu coração e minha mãe também já me perdoou. Mas quantas vezes eu roubei o sono da minha mãe e do meu pai? Chegando 4 horas em casa, 5 horas, ou esse tempo que eu ficava todo fora de casa, sem explicar ou sem falar para eles o que eu estava fazendo, que eles sabiam que não era coisa boa, não estava trabalhando, porque eu não era guarda-vigia nessa época. Estava ali me drogando. Quantas vezes eu fiz isso, desonrando meu pai, roubando o sono dele, roubando o dinheiro dele para uso de droga? Quantas vezes? Meu pai, ele separava o dinheiro para pagar tal boleto, ele chegava a pagar o boleto lá, estava faltando dinheiro. Eu falei, não, mas eu contei. E o miserável aqui tinha roubado uma noite antes dele para usar droga. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus permitiu que eu não morresse nessa época. Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Efésios 6, no versículo 2 a 3, fala assim. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, meu querido, se você está aqui hoje, marquista com a tua mãe e com teu pai, existe algum problema entre vocês? Uma mágoa também, talvez, porque teu pai não te deu o PlayStation 4 que você queria? Ou qualquer outro motivo? Talvez aqui, se nós sentarmos aqui, existem motivos talvez de sobra, assim como no meu. Quantas coisas meu pai falhou comigo, minha mãe falharam comigo. E por um bom tempo eu cobrei isso deles e quis me vingar, permitindo aí talvez o uso da droga, afrontando eles com a rebeldia. Mas que hoje eu entendo que muitas coisas que eu cobrei deles, nem eles tiveram. Então, meu querido, eu queria incentivar você, talvez você tenha cobrado do teu pai muita coisa, tenha exigido do teu pai tais coisas aí. Pare e pense um pouco. Procure, talvez, saber da vida dele. Talvez você vai ver que nem ele teve o que você espera dele. E ele está dando mais do que você, ou do que ele mesmo teve. Então, se coloque em Deus e peça para Deus ter misericórdia de você, a ponto de você, se existe uma dificuldade, você chegar hoje e pedir perdão para ele, ou para ela. Entendeu? Dependendo do que você tem feito, o que você fez nesse tempo aí. Aqui aprendemos que precisamos esperar em Deus, pois ele nos dará tudo o que precisamos ou necessitamos no seu devido tempo. E isto expressamos a ele honra. Então, quando eu chego perante Deus e eu coloco a minha vida, por exemplo, sexual, esse período meu da juventude, onde está tudo explodindo, eu chego perante Deus e falo, Deus, eu quero confiar em ti, eu vou descansar em ti, para que no momento oportuno o Senhor me abençoe aí com o esposo, né, ou com uma esposa. Isso, para Deus, está demonstrando honra a ele. Você está honrando, porque você está confiando tal responsabilidade, reconhecendo uma responsabilidade que é dele, não tua. Isso é bênção para você. Né? Isso a Bíblia fala que Deus ele retribui você com aquilo que ele tem para você. Segundo ponto aqui para finalizarmos. E foi para uma região distante. Lucas 15, versículo 13. Aqui vemos o maior erro do filho. Se ausentar do pai. No que se implica em afastar do pai? Então, se você parar para ver o maior erro desse filho, eu não quero entrar aqui em questão aceitando que o pai poderia, a hipótese de Deus, ou seja, do pai dar essa herança para o filho. Então, na verdade, nós estamos mostrando aqui um pai extremamente gracioso, porque aqui o contexto, Jesus está querendo aplicar a graça que ele veio para o pecador, está falando dele mesmo, falando desse amor, onde Deus olhou a humanidade e a tal ponto amou a humanidade que enviou o filho dele para morrer por todos. Então o fariseu ele não tinha essa tamanha compreensão. Então ele olhava um texto como esse, ele não aceitava muito essa realidade. Só que se nós formos pensar que Deus hoje, na condição nossa hoje, em Efésios 1, se eu não me engano, versículo 6, fala que toda sorte de bênção ele já nos deu na região celestial, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à herança dele, ele já deu para mim e para você. O maior erro desse filho aqui foi em ter se afastado do pai. Ele poderia ter pegado a herança e falado, pai, seguinte, eu olho para o senhor e vejo que até o dia de hoje o senhor prosperou na questão financeira, o senhor foi um bom administrador, existem aqui vários servos que trabalham para o senhor, O nosso irmão está lá, o meu irmão está lá, agora no campo cuidando de algumas coisas lá. E eu vejo que o senhor foi bem sucedido. Então, já que o senhor me deu a minha parte, eu vou comprar a fazenda ali do lado e eu quero que o senhor me ajude. Esteja comigo todos os dias, ou seja, toda tarde eu vou fazer um café, eu quero que o senhor vá lá para o senhor me ensinar a prosperar igual o senhor. Ele tinha prosperado, meu. Talvez essa parábola aqui tivesse uma outra conotação, tivesse uma outra ideia. Né? Tirando que o alvo de Jesus era afrontar os fariseus, falar justamente de tamanho amor que esse pai teve. Mas eu creio aqui que um dos maiores vacilos desse filho foi ter se afastado do pai. Ele se afasta do pai. Ele pega todos os seus bens, a palavra fala, e ele se afasta. Olha o que o texto diz, Lucas 13, 16. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeia, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No que se implica em afastar do pai? Longe do pai, nos tornamos irresponsáveis. Nós vemos aqui que o texto fala muito bem claro disso. Fala que ele acabou desperdiçando tudo aquilo que o pai deu para ele irresponsavelmente. Nos tornamos gastadores e consumistas. Fala que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. E toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Escravos. Aonde eu enxergo aqui que quando eu e você nós nos afastamos do pai, essas características são evidentes na nossa vida. Você começa a passar necessidade, você começa a ter conflito, você se sente vazio, você sente que falta algo dentro de você. Enfim, você acaba se tornando escravo, porque essa palavra aqui onde fala aqui, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. A partir do momento que ele se tornou empregado de uma outra pessoa, de uma terra longe, é como se algo acontecesse. Na outra pregação vou falar mais sobre isso. Ele chega perante a casa do cara, o cara fala, eu tenho uma tarefa para você. Primeiro de tudo, tira as tuas sandálias, fique descalço para mim poder diferenciar você, né, daquele que faz parte da família e de um escravo. Então aqui nós vemos que ele se torna escravo de alguém e algo muito interessante aqui acontece. Com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Meu querido, no contexto judaico, até os dias de hoje eles não comem carne de porco. Sabe por quê? Porque eles acham imundo. Eles acham o animal mais miserável da terra. Não chego nem perto desse animal. E aqui, quando Jesus está falando aqui, que ele pega essa família contextualizada aí do judaísmo, que ele fala que o filho largou do pai e foi ter com alguém que chega para ele e fala, ó, então a partir de hoje você é meu escravo e a única função que eu tenho para você é cuidar dos meus porcos. Na cabeça do fariseu, isso é a coisa mais humilhante que poderia acontecer a alguém. E a Bíblia conta que ele foi até esse lugar e ele foi tão desprezado a ponto de ser menos valorizado que um porco. O texto que está falando. A ponto dele desejar comer a comida do porco e ninguém dá nada para ele. Ou seja, o porco tinha uma comida, o porco vivia melhor do que a condição dele. Essa é a realidade nossa. E eu e você, sem Deus, é a mesma situação, irmão. Eu não sei você, mas eu até chegar aos meus 19 anos, eu era a mesma situação aqui. Eu estava cada dia mais me afundando, vivendo mais e mais experiências que eu estava achando que estava ali abafando e estava só, né, me prejudicando. A hora que eu chegava em casa, que eu deitava a cabeça no travesseiro, que é esse momento que a Bíblia aqui conta também, onde ele caiu em si, eu creio que é o momento onde ele deitou, que ele parou para pensar, espera aí. Lá os servos do meu pai têm algo melhor do que eu. Tem comida, tem um lugarzinho para eles dormir, tem um canto deles lá. E eu estou aqui, que não tenho nada disso. Longe do pai, gera em nós uma mentalidade de escravo. Nos leva a esquecer nossa filiação. Lucas 15, 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Trazendo aqui numa versão original, ele está com a conotação, trata-me como um dos teus escravos. Não precisa nem me chamar mais de filho. Deixa eu ir mesmo como um trabalhador na tua casa, que é o que eu sou digno. Então aqui o texto mostra bem claro que ele caiu em si. Ele teve um momento onde ele caiu em si. Para finalizar, Lucas 15, versículo 17. Caindo em si, ele disse. Aqui aprendemos que todo homem em sua vida só consegue ter êxito para a mudança quando consegue enxergar seu estado de vida. Então você só vai conseguir compreender aquilo que Deus tem para você. Você só vai conseguir sair do estado em que você se encontra hoje e ir em rumo àquilo que Deus tem a partir do momento que você fazer uma autoavaliação. Você começar a enxergar o que você, a forma como você se encontra hoje. Uma vez ouvindo uma pregação, nunca mais esqueci, achei muito boa essa colocação. Que o maior vazio, o maior buraco que um homem pode cair é dentro de si mesmo. Profundo isso, né? E é uma realidade. Se você parar hoje e você começar a se deparar com esse vazio, que foi o que me levou há 14 anos a ir para Cristo, foi isso. Tudo que eu estava vivendo, tudo que eu vivi, tudo que eu estava buscando, eu senti que aquilo ali não tinha nada, não estava me suprindo em nada. Aí eu deitava a cabeção lá no travesseiro, me vinha todo aquele remorso, aquele ressentimento de ter feito tudo que eu fiz, de ter passado tudo que eu passei. E lá dentro do meu interior eu almejava ter algo novo para mim e não sabia onde buscar e como buscar. Para finalizar, isso aqui só é possível com o auxílio de alguém, meu querido. Eu estava vendo esse texto aqui pensando, tá, mas como que eu vou aplicar isso aqui? Caindo em si? Como que um homem cai em si? E a Bíblia traz bem claro que não tem como isso acontecer. Efésios, Paulo trabalha muito bem a condição daquilo que eu já tenho falado para vocês a respeito do estado, né, da pessoa estar morta. Ela não tem como você, morto no pecado, você cair em si. Você não tem consciência disso. Você sabe que você está errado, mas você está vivendo no teu erro. Aquilo ali, até que não prejudique, né, como eu mesmo expressava, eu não prejudicando os outros, não prejudicando a minha família, eu mesmo que se lasque. Eu tinha isso comigo. Só que a palavra fala lá em João 16, 8, fala assim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então aqui está falando a respeito da função do Espírito Santo de Deus, no qual desceu lá em Atos 2, mas que hoje está aqui no nosso meio. Então só ele é possível de permitir que você caia em si. Teve momentos aqui que alguns aqui pediram para mim orar justamente nisso. Eu estou sentindo que eu estou fraco. Eu sinto que eu preciso me encontrar. Irmão, isso não é de você mesmo. É o Espírito de Deus já convencendo você daquilo que você tem feito de errado. Agora, cabe a você chegar e ter essa atitude que o filho teve. Ele caiu em si, né? Ou seja, o Espírito revelou para ele a condição de vida dele. E aquilo levou ele a ter uma atitude. E algo que eu falo sempre na clínica, eu trabalho lá com a piazada lá que estão se recuperando da drogadição, da droga, eu sempre falo um negócio para eles. A mudança, ela só é considerada uma mudança depois que muda alguma coisa. O fato de você pensar que está mudando, você não mudou em nada, meu irmão. Ela só vai ser considerada mudança na tua vida a partir do momento que você olhar e ver, não, eu mudei nisso. As pessoas olharem e falar que você mudou. Aí sim é mudança. Amém? Se coloca em pé, por gentileza. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ele está aqui no nosso meio, que a palavra de Deus fala que aonde tiver dois ou três reunidos em teu nome, ali eu estarei. Né, e o fato ali está falando de Jesus, mas Jesus ele fala que eu subirei ao Pai e enviarei o Consolador, né, aquele que tem a mesma função, aquele que tem a mesma atitude. Tudo aquilo que eu fiz num período de 3 anos com os discípulos, o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. Então eu gostaria de convidar você, meu irmão, esqueça da pessoa que está do teu lado, mas eu gostaria de fazer um apelo aqui a você. Você que entrou aqui hoje, talvez você se encontre numa condição aí que você se afastou dos caminhos do Senhor. Deus já revelou a vontade dele para você em um determinado momento, ou deu uma herança para você e você pegou tudo aquilo e saiu, escolheu sair e não viver mais isso. Mas que o Espírito de Deus tem convencido você que você precisa voltar para o caminho dele. Ou talvez você nunca entregou a tua vida para ele, mas tem um desejo no teu coração. Talvez aí agora, nesse exato momento, esteja aí se deparando uma vergonha. Será que ele vai me chamar lá na frente? O que ele vai fazer? Mas eu quero incentivar você, meu irmão, assim como eu um dia fiz. Que é tomar esse passo, ter uma atitude publicamente de declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu queria fazer um convite para você. Você que nunca fez essa oração, você que já fez e por um determinado momento abandonou isso e gostaria hoje de se reconciliar com Jesus, de entregar a tua vida a Jesus. Queria convidar você juntamente com algum dos diáconos, queria que estivesse aqui na frente. Faça um favorzinho. Eu queria convidar você que saísse do teu lugar e viesse aqui na frente. para juntamente com a igreja fazer uma oração, para se reconciliar em Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer isso hoje? De um modo corajoso? Então abaixe sua cabeça. Parto do princípio que se ninguém veio é porque todos aqui já são cristãos, já entregaram a sua vida a Cristo. E eu glorifico a Deus por isso, porém também me entristeço que nós não temos convidado nossos amigos, não temos convidado pessoas para vir e receber aquilo que nós temos recebido. Então eu gostaria de orar agora para finalizarmos. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento aqui, agradeço por essa igreja que o Senhor separou para estarmos aqui te louvando e glorificando o teu santo nome. Obrigado pela vida de cada um aqui, obrigado pela função daqueles que já estão envolvidos aqui na tua casa, aqueles que já prontificaram o coração em fazer a tua vontade, eu agradeço pela vida deles. E eu oro também para que o Senhor nos desperte, Deus, a um nível maior. Pai, nós, por mais que venhamos receber a tua herança, mas nós não queremos nos apartar de ti, Senhor. Porque nós sabemos que a maior herança é estar com o Senhor. Pai, se revela cada dia a nós. Nos livre de abandonar ao Senhor, de nos afastar do Senhor, mesmo estando domingo a domingo na igreja. Sabemos que isso é possível. Estar aqui todos os dias e não viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tua palavra nos fala que, para que todos saibam que somos discípulos de Cristo, nós temos que demonstrar isso no amor. Então nos ensina a nos amar a cada dia, Senhor. A nos compadecer com a necessidade do próximo. Pai, na medida que isso nós aprendemos a viver, que o Senhor nos leva a expressar esse amor aí a todo mundo, a todas as pessoas aí fora. Amigos, familiares, pessoas que ainda não entregaram a vida para Cristo. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, tem misericórdia de nós, nos leva a um novo nível, um novo entendimento da tua palavra, que o Senhor se revele a cada dia a nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, pedir ao Senhor, Deus, que mediante esta semana, o Senhor permita que essa palavra frutifique a 30, 60, 100 por 1 nos corações, e que eles compreendam, ó Pai, a tua palavra, a ponto que isso gere vida e vida em abundância. É isso que eu te peço, Deus. Também nós oramos pela vida dos nossos pastores. Eu oro para que toda necessidade seja suprida na vida do Pipe, da Kátia, do Gabriel. Sê com eles nesse período lá, Pai. Nós abençoamos eles como igreja, declarando que a tua bênção venha sobre eles lá, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome que oramos, Senhor. Amém.